dizer, nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Só vou falar na hora de falar.